receber um candidato à OAB, candidato à presidência da OAB, que é o Paulo Mafioletti. Paulo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, quero agradecer a audiência da Rádio Baré, os ouvintes, os seguidores dos perfis, ao Jornal do Comércio, a todos vocês. É uma grata alegria e eu louvo a Deus por essa oportunidade que me é concedida. E oportunidade essa que também está subindo para os altos aí, para os rincões da Amazônia, por meio da nossa Rádio Baré. E Danilo, nosso prefixo da Rádio Baré, pela Baré FM, estamos em Manaus pela Baré FM, com a 95.7 MHz. E também estamos aí na Rádio Baré, as ondas tropicais subindo para o interior, com 4.895 kHz. Portanto, sejam todos muito bem-vindos também aos nossos ouvintes. Paulo, essa é a primeira vez que você está disputando a presidência da OAB, a primeira eleição? Essa é a primeira eleição que eu me coloco à disposição da advocacia amazonense como cabeça de chapa. Eu já tive a oportunidade de participar de outras eleições com os colegas que estão na outra chapa, como conselheiro. Porque a advocacia amazonense é uma só e todos os colegas se conhecem. E ao longo desses anos, vários colegas já fizeram parte de outras chapas, de situação, de oposição, e hoje nós, da Chapa 10, que tem como candidato a presidente Paulo Mafioletti e vice Lúcia Barreto, se colocam como uma alternativa para a advocacia amazonense, como uma chapa de oposição aos dois grupos que outrora eram antagônicos, disputavam o poder e se uniram para manter-se no poder. E nós, diante do quadro que se avizinhava e se consolidava, decidimos nos opor a este projeto de poder pessoal dos colegas para a manutenção do seu status quo hegemônico na condução da OAB e conseguimos agregar vários colegas, advogados e advogadas de base e formamos a Chapa 10, Ordem para a Advocacia Amazonas, que é composta de advogados autônomos, advogados de pequenos escritórios e de médios escritórios. É a base da advocacia no bom sentido, buscando conquistar o seu espaço na OAB para dar voz e vez para essa classe de advogados que um dia votou e agora quer ser votada e quer sair vencedora. Paulo, seria questão de aclamação, então, se fosse ninguém queria que houvesse eleição na OAB? Como é que vamos é? Lá, existe um projeto de poder que vem se desenhando há um bom tempo. Isso não é o Paulo que está falando. Se todos os ouvintes, os telespectadores, os seguidores do perfil do Jornal do Comércio, da Rádio Baré, procurarem nas mídias nacionais, Veja, Poder 360, Metrópolis, Correio Brasiliense, Estado de Minas, lá vocês vão identificar que o atual presidente do Conselho Federal, o senhor Felipe Santa Cruz, ele já vinha desenhando uma consolidação de chapas únicas em várias seccionais do Brasil. E no Amazonas não foi diferente. E ao nosso ver, diante desse arcabouço que foi noticiado há mais de 6 meses, esse projeto chegou no Amazonas e os nobres colegas decidiram, por conta própria, não brigarem entre si. Porque quando a gente fala assim, nós nos unimos para não brigar, não tem nada a ver com a advocacia amazonense, de modo geral. Tem a ver com eles, que sempre disputaram a eleição para se manter no poder. E aí eles decidiram se unir. Outrora, colega Jean, em um dado momento, sempre foi, se tornou oposição, e se tornou oposição, porque ele era da situação lá atrás, quando ele era conselheiro federal, ele era da gestão da época, se eu não me engano, do Dr. Simonetti Neto. E em um dado momento eles romperam e o Dr. Jean Cleuter seguiu como oposição durante 2 eleições e perdeu 2 eleições para o mesmo grupo que ele se uniu. E aí eles, nessa eleição, decidiram se unir. É legítimo que eles se unam. Claro. É legítimo. Mas nós, da advocacia amazonense de base, nós não aceitamos o projeto deles de poder, de manter-se no poder. Se uniram para montar um chapão e ficaram ali, né, logicamente, conduzindo seus trabalhos. E não, a OAB em si subiu o edital de eleição e não deu ampla publicação que ia ter eleição. Nós descobrimos que haveria eleição, ocorreria eleição no dia 6 de outubro, quando o edital da eleição já tinha sido publicado no Diário Eletrônico no dia 30 de setembro. E ficou ali no cantinho, no Diário Eletrônico da Seccional, o site da OAB, não estava anunciando que haveria eleições, que as inscrições se encerrariam no dia 15 de outubro, não tinha nada na OAB convocando a Advocacia Nacional para participar da a Advocacia Regional para participar das eleições, quando nós da Chapa 10 estávamos vendo nos sites das seccionais de outros estados a festividade. Vai ter eleição, formem chapas, participem. E um silêncio da nossa atual gestão, porque não tinha nada no site da OAB, não tinha nada no perfil de Instagram e Facebook. Nós descobrimos que haveria eleição quando subiram uma publicação no site, no Instagram da OAB dizendo assim: advogado e advogada, você que quiser votar na eleição da OAB 2021, você precisa estar kit até o dia 15 de outubro. E mais nada. Dia 15 de outubro era a data final para a inscrição das chapas. E aí nós descobrimos no dia 6 e até o dia 15, com a graça de Deus, conseguimos congregar vários amigos que se insurgiram contra esse projeto, porque queriam impor para a advocacia amazonense, e eu digo isso com todo respeito, eu tenho que falar a verdade, o meu compromisso é com a verdade, e a advocacia amazonense precisa saber disso. Advogado e advogada do Amazonas, vocês sabiam que queriam impor uma aclamação no nosso, no nossa democracia institucional? Não queriam ter eleição? Por isso que nós nos insurgimos como oposição, como Chapa 10, Ordem para a Advocacia, para que você, colega advogado e advogada, pudesse exercer seu voto sagrado, seu direito sagrado de escolha dentro de um processo democrático. Paulo, o processo de eleição na OAB, a gente observa logo de início que é uma dificuldade para a formação de chapa, né? É mais de 80 pessoas que você tem que arregimentar para poder formar essa chapa. É isso mesmo? Sim. A disputa eleitoral na nossa classe, ela se dá por meio de formação de uma chapa. E a chapa, ela tem as suas composições. Uhum. Uma diretoria, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto, tesoureiro. Vem os conselheiros seccionais titulares, em torno aí de 25, os titulares que vão deliberar com a diretoria, todos os encaminhamentos institucionais, Nós temos os conselheiros suplentes, que podem substituir os titulares, mas também participam ativamente, independentemente de suplentes. Temos os conselheiros federais, que vão nos representar no Conselho Federal para tratar de todos os assuntos de âmbito nacional. E nós temos a CAAN, temos a diretoria da CAAN, que tem uma presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral de junta, tesoureiro, e os conselheiros fiscais. Então, basicamente, é isso. Na verdade, não é somente o Paulo candidato a presidente. Todos os colegas que comigo estão marchando na Chapa 10, todos são candidatos e todos pedem voto. Entendi. E aí, para registrar essa chapa, nós precisamos preencher requisitos editalícios e legais. Por exemplo, o candidato precisa estar adimplente. Sim. Com as suas anuidades e não ter impedimentos legais ou ter sido condenado num processo administrativo. Esse é um dos requisitos. E os colegas que se colocar à disposição, eles precisam assinar uma autorização informando que desejam ingressar na chapa para disputar o pleito. Atualmente, a eleição chama para hoje quantos eleitores vocês vão disputar, mais ou menos? Né? Vamos lá. Quantos advogados tem hoje e quantos estão aptos a votar? Hoje, nós temos mais de 16 mil advogados inscritos na nossa seccional. Desses mais de 16 mil, somente um pouco mais de 5.500, ou quase 6 mil, estão aptos a votar em razão da adimplência. O restante não pode votar porque está inadimplente, que é um motivo que nós nos insurgimos da Chapa 10. A inadimplência do advogado no contexto da anuidade, ao nosso ver, não deveria ser impedimento para o exercício ao voto. Por quê? Porque a lei da advocacia não estabelece essa restrição de direito. A lei da advocacia, que é uma lei federal, diz o seguinte: o candidato que quiser disputar o pleito precisa estar adimplente. É o candidato, mas quem vota, não, há um silêncio. Aí é uma prática já institucional da OAB nas suas eleições de o inadimplente não votar, mas eles colocam isso dentro de uma regra editalícia, que é uma regra administrativa inferior à lei. Nós da Chapa 10 impugnamos o item 6 do edital de 2021, onde há essa limitação, impugnamos, encaminhamos uma impugnação administrativa para a OAB, e expondo as razões de direito, os fundamentos de mérito, e informando que esses advogados têm o direito, sim, de votar, que eles deveriam votar, que a OAB deveria, de forma institucional, em respeito à advocacia, dentro de um contexto constitucional, flexibilizar essa regra, que é uma regra inferior a uma lei. Mas, infelizmente, a Comissão Eleitoral entendeu que eles não deveriam votar e somente os adimplentes deveriam votar. Nós entendemos que quando você limita o espectro de votantes, você limita a democracia. Se eu tenho mais de 16 mil advogados, esses 16 mil advogados têm que votar. Sabe por quê? Porque se a chapa 10 sagrasse vencedora, o Paulo Mafioletti e a Lúcia serão representantes dos adimplentes e dos inadimplentes. Claro. Então não tem lógica somente os adimplentes votarem e os nossos colegas que estão alijados, que eles foram alijados, discriminados institucionalmente, não poder exercer um voto sagrado. Então isso limita a democracia institucional, se fragiliza e enfraquece. E nós continuamos batendo na tecla, advogado inadimplente tem que votar. Agora, colega advogado inadimplente, que você teve cerceado o seu direito, eu quero te pedir um favor, de coração, e eu estendo minha mão para você. Já que não querem que você vote, porque nós sabemos que se você votar, a chapa 10 vence, peça voto de um adimplente para votar na chapa 10. Porque você vai fazer justiça quando tirar o teu direito de votar, você vai convencer um colega seu adimplente a votar na chapa 10 e vai fazer justiça por você. Porque nós vamos resgatar a tua dignidade quando assumirmos a presidência da OAB. E vamos resgatar, sabe como? Na nossa proposta, nós vamos enfrentar a questão da anuidade para reduzir o colega advogado inadimplente. Essa é uma das propostas. É uma das nossas propostas. O que está inadimplente, ele pode estar inadimplente por vários motivos. Sim. Pode estar inadimplente porque está chateado, não quer pagar, está chateado com o status quo hegemônico que está aí, não vai querer tirar do bolso dele para manter o luxo de um ou de outro. Uhum. Ele pode estar inadimplente porque ele está com dificuldade financeira, claro, que é a maioria dos casos. Claro. Ou ele pode estar inadimplente porque realmente ele não quer pagar, porque está muito alto o valor. Então a nossa proposta hoje da Chapa 10 é trabalhar pela redução, porque eu alargando a base de contribuição... Tá em quanto hoje essa contribuição? Quase R$1.000, 800 a mil, tá beirando os R$1.000, mas tá de 800 para cima. E existe ali um escalonamento de pagamento, o advogado salário. Iniciante paga pois um valor. É, o salário mínimo. É, mas é muito alto, é um valor muito alto. Para mim, eu tenho dificuldade de pagar R$800. A anuidade, ela é uma contribuição obrigatória prevista em lei. Só que eu preciso suavizar isso de tal forma que o advogado tenha prazer em pagar essa anuidade de forma obrigatória. Ele está sujeito a sanções disciplinares, a cobrança, até protesto. Se esse advogado inadimplente não foi sancionado num tribunal de ética, se ele não foi executado, cobrado ou isso e aquilo, se ele não teve suspenso o exercício da sua atividade, então ele também não pode ter suspenso o seu direito de votar. Claro. Então eu peço aos colegas advogados inadimplentes que peçam o voto dos adimplentes para votar na chapa 10. Sabe por quê? Porque nós vamos nós sagrando-se vencedores com o teu voto, nós vamos enfrentar a questão da anuidade com estudo técnico e factivo, e é possível porque a lei da advocacia diz que o conselho seccional, privativamente, ele pode alterar a contribuição. Ele pode alterar, é uma competência nossa, e nós queremos alterar para baixo, para alargar a base de contribuição, para que todos paguem. Nós queremos resgatar esses advogados que estão inadimplentes, para que eles possam se regularizar e continuar pagando. E se eu consigo alargar essa base, eu consigo dar a isenção, que é uma outra proposta, a isenção para jovem advocacia iniciante, uma isenção de até 2 anos de contribuição. O jovem advogado ingressa no mercado, não tem de onde tirar dinheiro, porque tem que se consolidar, tem que investir em conhecimento profissional, claro. Ou estar no escritório ou alugar uma sala. Essa já é uma outra proposta, já é uma outra proposta para o jovem Exatamente. Iniciante. A redução da anuidade vai alargar a base de contribuição. Eu, na ponta, consigo dar isenção para esse advogado em até 2 anos. E eu vou mais além. Aquele advogado inadimplente que sofreu perdas financeiras durante a pandemia, nós vamos enfrentar essa situação com estudo para que ele possa ter sua dignidade resgatada. Em que sentido? Perdão da dívida, perdão de juros e multas, ou até anistia em até 70% de tudo que ele deve. Ele vai dar lá uma contribuição módica para também a gente não ter furo de caixa. Mas eu vou um pouco mais além. A voz da advocacia amazonense tem chegado até a chapa 10 pedindo auditoria nas contas da OAB. A OAB não é obrigada a submeter suas contas à fiscalização externa, mas nós da chapa 10 vamos submeter voluntariamente ao TCU, porque nós queremos entender e compreender o tamanho da OAB. Porque a nossa OAB cresceu muito, é um prédio gigantesco, tem muitas instalações, ela cresceu muito. E para se manter aquela grande estrutura, tem que ter muito dinheiro. E os advogados dizem assim, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Porque eu contribuo, mas eu não sei para onde está indo. Eu sei que a instalação está lá, está tudo funcionando. Está funcionando o clube da OAB lá? Pois é, o clube da OAB... Tem proposta para isso? Não, não tenho, porque o advogado não quer saber de piscina, academia e ir para o clube da OAB. Futebol. Hoje, o advogado... Se pergunto, fizer uma enquete com os 16 mil advogados da OAB, pode ter certeza que 90% não quer saber do clube da OAB. Porque eles não têm tempo para ir. Primeiro, a localização do clube da OAB. Ela fica numa via de difícil acesso. A maioria dos nossos colegas, eles querem ir para o interior, para um sítio, uhum. ou querem fazer uma academia perto da sua casa. Eu quero aqui falar com isso, que eu não sou contra, porque as pessoas gostam de deturpar as falas, né? Eu não sou contra ter um clube da OAB, mas eu quero dizer que nós temos que focar energias em outras coisas, em outras situações institucionais, outras que não seja apenas o clube. Por exemplo, tenho aí a chapa contrária, vou aumentar a academia do OAB. Advogado não quer saber de academia hoje, ele quer saber de redução de anuidade, ele quer saber de perdão de dívida, ele quer saber de auditoria, ele quer saber do quinto constitucional, que na nossa chapa o voto vai ser direto. Uhum. No quinto constitucional, o advogado amazonense vai escolher diretamente o seu candidato à vaga de desembargador. No voto direto, porque isso é uma prática histórica, é um legado histórico. Então, eu quero me direcionar aqui aos advogados trabalhistas. Vocês me ouçam. Com a chapa 10, você, advogado trabalhista que atua no TRT, você vai votar diretamente no seu candidato. Você vai escolher. Não vai ter carta marcada, não vai ter intervenção política partidária. Você vai escolher. Você da Justiça Comum, da Justiça Federal, todos os colegas advogados terão o direito de votar e ser votado no quinto constitucional. Voltando para o clube precisa ser mantido, porque ele é um patrimônio da advocacia. Só que hoje a Chapa 10 vai medir esforços para resgatar aquilo que a advocacia quer, que é restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para a advocacia amazonense. O clube vai ficar lá, vamos cuidar do clube. O advogado que quiser ir lá tomar seu banho de piscina, fazer seu churrasco, sua feijoada, ok. Mas quando se fala de aumentar a academia, comprar carro novo, comprar computador, tem que ter dinheiro. De onde que vai sair esse dinheiro? Da contribuição do advogado que suadamente desembolsa R$ 800, R$ 900 de anuidade, enquanto o restante não consegue pagar essa anuidade porque não tem dinheiro. Então isso é uma situação que a gente vai enfrentar com muita responsabilidade, respeito e consideração. Vou falar em partido, como é que vai se posicionar o AB diante da próxima eleição que nós estamos aí disputando, vai ter... O Brasil praticamente está polarizado entre esquerda e direita. Como é que a OAB, que sempre tem se colocado como uma instituição participante da vida brasileira, como é que vai se participar disso aí? A OAB, com ela você é, na presidência. A OAB ela é uma instituição. Ela é apartidária e ela nunca, nunca deve tomar partido de ninguém. A OAB tem como fundamento defender a Constituição, defender a boa aplicação das leis, o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, a justiça social. Esse é o papel da OAB, defender a Constituição. A OAB, como instituição, ela não pode tomar partido, como tomou partido nesses últimos anos através do seu Felipe Santa Cruz, que é um esquerdista convicto. Santa Cruz, ele é braço do José Dirceu, ele serve ao PT, ele assumidamente assume essa ideologia de esquerda, não tenho nada contra a ideologia dele. Ele tem que, qualquer um pode ter sua ideologia onde bem quiser, mas quando você ingressa numa instituição... Você tem que ser institucionalista. Sabe por quê? Porque a advocacia ela tem muitas vozes. Nós temos conservadores, temos de direita, de esquerda, progressistas, socialistas, temos liberais, temos centro-direita, centro-esquerda. Temos todas as vozes. Se uma pessoa assume a instituição e impõe a sua ideologia acima da instituição, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que o seu Felipe Santa Cruz fez, perseguir quem pensa diferente dele. E eu vou te dizer por quê. Eu sou conservador e eu não tenho medo de falar. A minha posição é conservadora. Mas um conservador não é uma ideologia, é uma convicção, porque nós respeitamos as tradições, respeitamos os valores, os princípios, as regras básicas. E o conservador, ele ouve todas as vozes e ele ouve todas as críticas sem atacar quem pensa diferente dele, que é o contrário de quem pensa do outro lado. Se eu discordar de alguém que pensa diferente de mim, essa pessoa vai me chamar de quê? De tudo aquilo que eles acham que... Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ao longo desses 2 anos, o senhor Felipe Santa Cruz foi eleito numa eleição indireta com chapa única, não teve chapa. E nesses últimos 2 anos, o que ele fez com a nossa instituição? Ele fez, ao meu ver, com todo o respeito às vozes contrárias, usou a nossa OAB como um trampolim político partidário. Porque ele usou a nossa instituição, desviou a finalidade, infelizmente... E eu respeito a instituição, quero deixar muito claro que eu respeito e defendo, eu defendo a instituição, e é por isso que eu estou dizendo que a instituição não pode ser usada como trampolim político, partidário, nem ideológico. Ele usou, tanto é que hoje ele se filiou ao PSD, ou se filiou, vai se filiar, e ele lançou pré-candidatura com apoio de Marcelo Freixo, de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, para o governo do Rio de Janeiro. Então ele passou 2 anos usando a instituição para um fim, ao meu ver, um fim diferente da instituição. Ele tinha que, na pessoa de presidente, porque ele é meu presidente. Claro. Eu sou oposição ao Felipe Santa Cruz, e o Felipe Santa Cruz, ele apoia essa chapa hoje da situação. A chapa do colega Jean Cleuter tem apoio do seu Felipe Santa Cruz. O doutor Beto Simonetti, Jean Cleuter, todos têm apoio do Felipe Santa Cruz. Por quê? Porque eles têm que manter o status quo hegemônico, com o chapão, para manter o status quo. Mas o senhor Felipe Santa Cruz é meu presidente, e eu tenho que, infelizmente, eu tenho que aceitar isso. Só que eu não concordo com o que ele fez. E aí, eu queria dizer mais alguma coisa, eu queria avançar um pouco mais nisso. Nós temos inquéritos inconstitucionais tramitando no STF. Qualquer acadêmico de direito sabe que o nosso princípio constitucional é o acusatório. O princípio constitucional, o processo penal, é acusatório. Que princípio é esse? Existe um delegado que vai investigar, vai fazer todos os encaminhamentos investigatórios e encaminha para a justiça. Esse juiz recebe a investigação, ele abre vista para o MP, MP oferece denúncia ou não, ou pede outras diligências, volta, devolve, e o juiz marca uma instrução. Esse é o processo acusatório. E o que que um integrante da atual composição da STF fez? Instaurou um inquérito inconstitucional. E o que que a OAB fez? A instituição presidida pelo nobre colega Felipe Santa Cruz se calou. O Felipe Santa Cruz, com a sua ideologia, ele aplaudia jornalista sendo preso, deputado federal sendo preso no exercício do mandato porque exagerou num arrobo retórico e a imunidade parlamentar constitucional foi atacada. Ativista sendo preso, presidente de partido político sendo preso, num inquérito inconstitucional, onde uma pessoa conduz tudo, manda prender, soltar, julgar e etc. A OAB, que é guardiã da Constituição, do devido processo legal, dos princípios constitucionais, do princípio do devido processo legal, a OAB, instituição, na sua atual composição, se calou diante desta atrocidade jurídica. Professores renomados como Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, também é da Nelon, Kleber Neto e outros professores falaram: senhores, vocês estão espancando a Constituição. O nosso sistema ele é acusatório, ele não é inquisitivo. Esse sistema que o senhor, atual ministro relator, está conduzindo é um sistema medieval, onde ele massacrava os seus inimigos dentro de um processo inquisitorial, onde não tinha direito à defesa. Advogados hoje, sem acesso ao inquérito, advogados, Emerson Grigoletti, que é um advogado de ativistas, Paulo Farias, advogado do deputado Daniel Silveira, sem acesso ao inquérito, ontem, essa semana que ele conseguiu a liberação do Daniel, e vários advogados conservadores não tiveram apoio da instituição que ora presidida pelo seu Felipe Santa Cruz. Por isso que é perigoso ter ideologia. A ideologia é acima da instituição. Porque eu entrei na instituição, eu tenho que ser institucionalista. A nossa chapa 10 ela é institucionalista e assim será. E ela é composta de várias vozes, muitas vozes. E todos os nossos conselheiros têm independência para conduzir e sempre nos manter no eixo da institucionalidade. Paulo, para a gente finalizar um pouquinho, o tempo, quando a gente começa a conversar, o tempo passa rápido. E a conversa boa tem esse detalhe. Por exemplo, proposta para... E os maus advogados, Paulo? Como é que vão ser tratados dentro da OAB, encabeçada, presidida pela Chapa 10? Vamos lá. É uma situação bem complexa, porque o advogado, ele é visto como... Era visto, eu não sei se ainda é visto como um sacerdote, um operador do direito. Eu me lembro que lá em meados de 1985, 86, quando eu ainda era... Era jovem. Uhum. Eu me lembro que quando falava de um advogado, era como se fosse um deus. Respeitado, alguém com autoridade, alguém com presença, com postura. Uhum. E hoje parece-me que está faltando um investimento maior na questão ética, na questão de valores, de princípios. O advogado ele tem um dever ético e moral de ser praticamente alguém inexpugnável nos seus valores e princípios. Ele tem que atuar na sua profissão com ética, com denodo, com coragem, com desprendimento, com ousadia e com respeito. E dentro desse contexto nós temos um código de ética que baliza as nossas condutas, e esse código de ética é a nossa Bíblia. E é ele que conduz e norteia a nossa caminhada profissional. E aí quando é quebrado isso? Quando é quebrado, existe um tribunal, existe um TED, Tribunal de Ética e Disciplina, onde recebe as denúncias, as representações e as pessoas podem denunciar diretamente na OAB? Podem denunciar. Fazer. Geralmente as denúncias que chegam... Reclamado do advogado isso, X, reclama, que ficou com o dinheiro dele, cobrou, mas não exatamente, não entregou não, como o cliente, deveria ser. E, às vezes, autoridades constituídas também representam contra advogados que incorrem em desvios de finalidade no exercício da profissão. E eu, ainda bem que você tocou nesse assunto, a questão do Tribunal de Ética é algo assim, como se fosse o terceiro céu da advocacia. No Tribunal de Ética, há que ter pessoas ali, julgadores totalmente independentes de relação direta e indireta com a composição da administração. Sabe por quê? Para não ter interferência. O Tribunal de Ética tem que ser composto de colegas advogados e advogadas com experiência, notório saber jurídico, reputação ilibada, de tal forma que ele possa julgar com equidade, com justiça, o seu colega. Então, nós da Chapa 10 vamos estabelecer um tribunal de ética e disciplina totalmente imparcial, totalmente voltado para julgar com equidade, com respeito e responsabilidade os colegas que, porventura, incorrem algum deslize ético. Mas nós vamos trabalhar de forma preventiva para fomentar a postura correta, incorruptível e quase sacrossanta do advogado. O advogado tem que ser perfeito no seu agir, no seu falar, e as suas prerrogativas devem ser preservadas nesse sentido. Então, é isso. E eu gostaria também, eu não sei se eu ainda posso falar mais alguma coisa. Pode, claro. Nós da Chapa 10 almejamos um debate. Nós gostaríamos de um debate público. Não, não se conseguiu fazer esse debate. Não, nós estamos pedindo... Nós da Chapa 10 somos advogados muito humildes, nós não temos acesso às grandes redes de televisão, aos grandes comunicadores, ou a pessoas que possam nos ajudar nesse sentido. Bom, a gente aproveita a oportunidade aqui para convidar o doutor Jean Cleuter e a doutora Denise Alfiero para um debate público. Eu e a doutora Lúcia Barreto gostaríamos que a advocacia amazonense pudesse ouvir os seus futuros presidentes, porque isso engrandece e fortalece a nossa democracia institucional. Na sede da OAB, um debate seria bom, né? Seria muito bom. Se não for na sede da OAB, em qualquer, até mesmo na praça pública. Uhum. Ali na frente do Teatro Amazônia ia ser lindo. Botar dois palanques ali, é um espaço aberto. Dois palanques, me coloca de um lado a Lúcia do outro, o doutor Jean Cleuter de um lado, a doutora Denise do outro. Debate. Um debate público com a sociedade questionando a advocacia, os advogados fazendo pergunta, os repórteres fazendo pergunta, todo mundo fazendo pergunta. Porque democracia é isso, a democracia participativa ouve todas as vozes. E nós da Chapa 10... Nós queremos ouvir todas as vozes, nós abraçamos a todos, acolhemos a todos e na nossa gestão todas as vozes serão ouvidas, serão acolhidas e serão implementadas e consolidadas. E isso é uma prova de que nós temos um compromisso com a instituição. Paulo, aí chegamos, olha, já realmente o tempo já nos manda encerrar, mas deixa eu te perguntar como último, você tem aí, fazer aí um minuto, pedir, se dirigir diretamente ao advogado amazonense, ao advogado que vai participar dessa eleição, para você pedir o voto no Paulo. Eu agradeço a oportunidade que me é concedida e eu louvo ao meu Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa oportunidade. Eu nunca vou deixar de anunciar a razão da minha fé e da minha esperança, porque você, advogado e advogada, precisa saber quem é o Paulo Mafioletti. Sou um advogado, sou casado, tenho 44 anos, 15 anos atuando na área da advocacia corporativa. Nós da Chapa 10 somos um grupo de advogados autônomos, integrantes de pequenos e médios escritórios. Nós somos a tua voz, nós somos a voz da advocacia amazonense, nós somos a base, nós queremos ser ouvidos, queremos ser votados e queremos conquistar esse espaço que nunca antes foi ocupado por advocacia de base. A nossa missão é restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para a advocacia amazonense. No dia 16 de novembro, advogado e advogada, vá votar. Vote, exerça o seu direito e conquiste mais um voto para a Chapa 10. Porque no dia 16, dentro da democracia, você vai ter duas situações. Ou você, votando, vai decidir devolver a OAB para a advocacia amazonense e restaurar a institucionalidade da OAB com a Chapa 10. Ou você vai votar para que o mesmo grupo que está aí há mais de 15 anos continue conduzindo a nossa OAB. No voto democrático, quem decide é você. Se você quiser nos dar uma oportunidade para a Chapa 10, eu, de coração, humildemente, eu peço, nos dê uma oportunidade. Porque essa uma oportunidade vai fazer uma grande diferença na vida da advocacia amazonense. E nós, da Chapa 10, vamos, na gestão da OAB, no triênio de 2022-2024, formar novas lideranças para que nunca mais a nossa advocacia seja submetida a um grupo de poder que quer montar um grupo para ter uma aclamação e não uma eleição. Nós vamos fomentar formação de líderes para que esses líderes na próxima eleição formem chapas, para que na próxima eleição nós tenhamos não somente duas chapas ou um grupão ali querendo se manter no poder. Nós queremos na próxima eleição é ter 3, 4, 5 chapas. Sabe por quê? Porque a advocacia ela é maior do que interesses personalíssimos. É maior do que interesses de grupos, de castas dominantes dentro da nossa instituição. É isso que nós queremos. Eu peço um voto de confiança. Eu peço que Deus vos abençoe com saúde, abençoe a advocacia amazonense com prosperidade, porque nós queremos que todos os advogados trabalhem com dignidade e todos prosperem com riqueza. Muito bem. Assim a gente encerra aqui o nosso programa de hoje. Encerramos também a questão dos debates da OAB. Aí, dia 16, a advogada já estará aí com bastante noção de escolher, fazer a sua escolha na chapa 10 ou na chapa número 30. Ou aí com o doutor Paulo Mafioletti, que está aqui conosco, também o doutor Jean, que veio ontem. E assim a gente pensa que contribuiu, o JCS 15 contribuiu para que haja mais, cada vez mais transparência, principalmente, e a democracia vença com muito mais força. É esse o nosso objetivo. E a gente promete, agradecendo mais uma vez, Paulo, pela tua vinda até aqui com a gente. Obrigado mesmo, porque eu sei que está no corre-corre, mas sempre é bom conversar um pouquinho com a gente. Obrigado mais uma vez. E nós esperamos retornar aqui, eu e a Lúcia e a Chapa 10, eleitos, vencedores, com o voto da advocacia amazonense. Compromisso aceito. E a gente agradece aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, que ficaram conosco até agora, dando grato o ar da sua graça, principalmente a partir da sua audiência. Prometendo voltar no próximo programa com mais um JCS 15, informação para quem decide.